primeiro tema, correlação entre espectro e alturas. Num fenômeno tão simples, a evidência não se engana. A natureza e a cultura parecem ter marcado aqui um encontro excepcional. Vejamos, antes que nada, a linguagem dos números. Um oscilador eletrônico fornece, por exemplo, 65 vibrações por segundo. 65 vibrações por segundo ou 65 ciclos por segundo. Multipliquemos esta frequência por 2, 4, 8, etc. Vamos obter a sequência seguinte, bem parecida à série precedente. Isso que liga um parâmetro à frequência fundamental e uma qualidade à altura. Talvez, mas fica a ser definida musicalmente a noção de altura. Será que é diferente da noção de oitava, que comporta em si uma propriedade singular de nosso campo perceptivo, cuja repetição baseia-se na série de potências de dois? Bom, é bem pouco provável que o deus Pan dispusesse de frequencímetro, e certamente as reflexões de Pitágoras não foram imprescindíveis para a música. Qual foi, então, a experiência primitiva de todas as civilizações musicais? Jacobson define uma das leis fundamentais da linguagem como uma relação de alternância, quer dizer, a possibilidade de substituir um termo por um outro, equivalente ao primeiro, sob um aspecto e diferente sob um outro. Apesar dos aspectos diferenciadores contidos no conceito de timbre, o aspecto equivalente, pronto para ser codificado, é precisamente o que nós chamamos de altura. A altura deve ser considerada em termos de linguística, de ordem psicossociológica, antes de poder ser examinada nas suas correspondências acústicas, de ordem físico e fisiológico. Assim colocado, não é de se surpreender que as coincidências tão marcantes que acabamos de constatar sejam muito mais imprecisas no registro grave. A comparação dos três timbres na mesma nota mostra que a referência aos sons puros se torna difícil por dois ou três motivos bem diferentes. Em princípio, porque os sons puros, nessa altura, são praticamente inaudíveis. Segundo, porque com frequência parecem uma oitava mais grave que seus uníssonos com espectro mais rico. E, finalmente, porque às vezes parecem desafinados. Começa-se agora a duvidar do som puro, considerado até aqui como padrão de altura. Pode-se ainda colocar uma questão de bom senso e, porém, estranha. Por que no grave ouve-se tão mal um som puro e tão bem um som timbrado, sendo que possuem, teoricamente, o mesmo fundamental? Será então que não ouvimos o fundamental? Que ouvimos um som grave graças aos harmônicos superiores? Eis uma constatação surpreendente, um pecado que não é confessado nem nos conservatórios, nem nas faculdades. Merecerá ser formulado em voz bem alta, contanto que possamos reunir as provas. E eis as provas. Retiremos por filtragem os agudos desta nota, respeitando escrupulosamente os três primeiros harmônicos. A estrutura fica bem mais danificada que a intensidade. Prova oposta. Cortemos o fundamental com um filtro preciso, 50 dB, na oitava inferior. Eis a nota do piano sem o fundamental. É idêntica à original. Temos confirmado nossas hipóteses. O degrau, noção musical de altura, corresponde no registro grave de nossos instrumentos à frequência nominal de um fundamental que, fisicamente, a maior parte do tempo não existe. Este fato é tão surpreendente que seria incrível que fôssemos os primeiros a detectá-lo. Felizmente, não somos os primeiros, mas nosso mérito é, sem dúvida, tirar as consequências de um fenômeno que parece ter querido ser esquecido até aqui. Vamos ver como ele se aplica de forma diferente aos três registros e alturas. Filtramos o fundamental nos registros médio e agudo do piano. A nota média filtrada é ouvida na mesma altura. O timbre, porém, é afetado gravemente. No agudo, o timbre é mais do que simplesmente afetado. A nota soa uma oitava mais aguda. A experiência se repete idêntica com outros instrumentos: fagote, clarinete, oboé. Eis os sons originais, seguidos de suas variantes, com o fundamental amputado. Esta experiência é repetida cotidianamente milhões de vezes. Toda vez que uma sinfonia passa através de um rádio de pilha ruim, cujo alto-falante é incapaz de reproduzir graves, ela deveria soar uma oitava acima, se o ouvinte não estivesse ouvindo os sons graves fisicamente inexistentes. Devemos abandonar, então, a antiga concepção que fala da frequência como parâmetro identificável com a altura. Para quem duvidar, eis ainda um último argumento. Se abaixássemos a metade a velocidade de leitura nesse som, todo o sistema de frequência que o define fisicamente, dividido por 2, deveria soar uma oitava mais grave. Não é a oitava esperada, só um meio tom. Devemos então rever as noções de base que se transmitiram, fazendo mutuamente confiança acústicos e músicos. Em lugar de ensinar que a altura é ouvida graças a um fundamental e o timbre graças a um espectro harmônico, devemos dizer que nosso ouvido reconhece alturas bem melhor quando lhe permitimos escutar um certo número de harmônicos, ou seja, um som bem timbrado. Porém, quando os acústicos estudam no ouvido, o fazem essencialmente com sons puros, que não têm espectro e só têm um fundamental. Ou com sons brancos, que têm um espectro contínuo, onde todas as frequências participam simultaneamente. Em música eletrônica, herdamos essa tradição e frequentemente nos propomos combinar sons puros ou filtrar ruídos brancos em faixas coloridas. Se Si nos cortáramos un ruido branco a través de filtragem, faixa de certa largura, e se essas faixas são repetidas conforme a altura, elas se sucedem de forma análoga às notas de uma melodia. Se, pelo contrário, acelerarmos ou diminuirmos a velocidade de um som branco, não vamos obter variação, pois a distribuição de frequências permanece estatisticamente a mesma. As mesmas manipulações aplicadas aos sons estruturados produzem resultados inversos. Esses objetos se comportam como foi mostrado acima, são quase indestrutíveis. Sejam tônicos ou complexos, apresentam espectro harmônico ou vários espectros entrelaçados. Eles são indiferentes às filtragens graves, mudam o timbre se se ataca seu registro médio, mas nunca evoluem melodicamente, como os sons brancos, através de filtragens passa-banda. Com o som seguinte, vamos cortar as mesmas faixas que com o som branco precedente. O resultado é o seguinte. O timbre muda, certo, mas alguma coisa permanece inalterada. Temos a chave do código, que pode ser definida em termos linguísticos. O que não muda, a estrutura harmônica do objeto e a sua massa. A massa de certos sons complexos, bastante parecida à dos sons tônicos, se comporta da mesma forma que estes. O som que registra as filtragens será dócil às transposições. Assim fica estabelecida uma noção nova, tão importante quanto a noção de altura, a massa de um som. Seja tônica ou complexa, pontual ou difusa, relacionada ou não a um espectro harmônico, formada de uma quantidade finita ou infinita de frequências, a massa é uma percepção musical que responde pela estrutura harmônica de um objeto sonoro. Um solfejo realista, aberto a um objeto musical mais geral, deve então estar fundado numa relação autêntica entre observador e observado. As estruturas de referência do ouvido são função da massa do objeto que lhe é apresentado. Isto é simplesmente o essencial. Sem dúvida, estas ideias tão fundamentais merecem ser desenvolvidas mais extensamente.